Paulo, Salvador, bom dia. Ou no 271? No 271, prossiga. Olá, consultoria, autorização 390 para Recife. Nada Recife, um minutinho, cópia. 271 no pronto a cópia. 271 autorizado Recife no nível 390, via Brusque 58. Decola da 10, curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Controle 120.8 e transponder 5055. Vende 390. Pelo Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, da Pucca, pessoal Aracaju, 198, 5055 no transponder, 1271. 1271, correto, reporte pronto. Está pronto. 1271, pronto, para puxar o questionamento 25. Prezado, puxa, reporte táxi, 1271. 2, 8, 8. Rodou, bom dia, objeto, whisky, Juliette, Alfa. Corrigindo, objeto, whisky, Juliette, Lima. Juliette, Lima, prossiga. Juliette Lima se encontra no pátio 3, na posição 8, solicita autorização, reboque para o pátio principal, posição 04. Gente, faça o pushback aí, reporte para inicial, reboque, Juliette Lima. Gente, estamos já prontos para o pushback aqui da aeronave, após pronto, informaremos o reboque. Afirma, inicia o push da aeronave, reporte para iniciar o reboque. Sim. para o táxi 97 a bordo. 3 horas e 30, alterna Salvador. Pesado táxi, ajuste em Salvador no 012. Reporte no ponto de espera pronto. 1012, ajuste, reportará no ponto de espera pronto. 1271. Confirmando 097 a bordo. Confirmo, 097. Whisky Juliette Lima, após o voo autorizado, prosseguir seu reboque. Juliette Lima se encontra já pronto para o reboque. Autorizado, reboque até o portão 4. Juliette, até o portão. Salvador, bom dia, vamos no 271, pronto, ponto de vista. 1271, autorizado, regresso da decolagem, vento calmo. Alinhado e decolar, 1271, vento calmo. Controle, bom dia, Sam. Mike, Hotel Juliette, na remota 12. Com 271, 942, controle 19, correção 1208, controle, bom voo. 1208, 1271, obrigado. O Sam, confirme a matrícula. Mike Hotel Juliette, na posição número 12, solicita autorização de reboque para 7 motores em alta potência entre a Juliette e a Golf, já contactado com a Infraero? Cisa, Gol 1271, contato radar, procura nível 1, versão 360. 360, 1271. Que até a Taxi Golf. Corrigindo o nível final autorizado 390, Gol 1271. Submantenha 390. Também 90, 1271. Juliette Lima informando, término do reboque, portando mais baixo. Juliette Lima, ciente, bom dia. Bruno 271, chame Recife, 12545. 2545, bom dia, obrigado. Álvaro, muito bom dia, Alfa 3601. Prossiga. Bem, com uma subida prevista para São Paulo, Congonhas, interceptar Pesolo 16 através de bridge, por favor. Daí é o Leda, após Leda eu vou a bridge. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, é o Atlas Cargo 9839, quem está Foxtrot? Bom dia, Atlas 9839, apareceu para 2000 pés, ajuste meio 13 por hoje, Duna, informe no localizador da ILS X-Ray. 2000 pés, 1013 e direto Duna, informará no localizador.